Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Lequinho e mamilos são polêmicos. Ah, pera aí que eu tava por buco. Caralho. Aqui é o Joker, o Bobo, o Palhaço. Aqui é o Algures e eu digo que Busca Implacável é um prequel do Batman Begins. Poderia ser, né, cara? E aqui é Rafael TK, o host desse podcast. E sim, estamos fazendo como milhares de podcasts da internet já fizeram. Vamos falar sobre Batman. Mas não tem problema repetir tema, afinal, se for consensual, tá de boa, né? Sim. Esse amor é tão profundo. E nesse podcast, galera, eu tô rouco, porque o frio tá destruindo todo mundo aqui na casa. Não tá tão frio quanto lá no, onde o Algures mora, né? Aqui tá tão frio, mas tão frio que grau tá no singular. Os mamilos do Batman estão até acesos. As estátuas de Gotham também. Galera, estamos aqui novamente. Eu estou aqui com o Joker Lequinho, que é o time principal aqui do BDC, né? Os caras estão sempre participando. O Zerzinho tá ouvindo lá e, tipo, ficando puto, né? Caralho, filho da puta. Chupa, seu cu. A mãe paga 10 anos de estudo pro filho. Não, quem manda elite no... do BDC. Quem manda não querer gravar em sexta-feira, querer ficar com a namorada. Mano, a namorada não leva nada, cara. Não leva nada. E estou aqui também, estamos aqui com o Algures. Estamos aí, beleza? Muito obrigado por terem me convidado. Estamos aí, né, pra falar do Eunuco. Do Eunuco, do Batman, enfim. Galera, nesse podcast nós vamos comemorar. Comemorar em um caso e no outro não, né? Porque... É, exatamente. Eu comemoro também porque, tipo assim, para o bem e para o mal ainda foi legal ainda. Mas... Enfim, cara, essa rima foi planejada ou foi no improviso? Não foi, cara. Saiu, tipo, na hora. Ah. Foi improviso mesmo, que nem a frase do Joker. Mas, enfim, nesse podcast nós vamos falar sobre os 20 anos de Batman Eternamente e os 10 anos de Batman Begins, ou seja, filmes sobre o mesmo personagem, filmes que têm efeitos completamente diferentes nas pessoas que assistem, mas, enfim, a gente vai relembrar eles e desenvolver e até fazer um paralelo dos dois nesse podcast. E, enfim, galera, sem mais delongas, vamos começar. Galera, eu posso começar aqui? Pode! Meu coração. Primeiro, eu já expliquei. Caralho, tá foda. Caraca, velho. O Rafael tá querendo imitar o Bane daí, na verdade, né? Já tá, tipo, avançando os filmes, né? Primeiro, aviso. O Rafael está, como eu disse na introdução do podcast, né? Doentinho, né? Então, a dislexia que a gente falou no último podcast. Continua. Exatamente, a dislexia do homem elástico, não é homem borracha. A gente passou o cast inteiro falando sobre homem borracha, ninguém não é. Se importa. Eu falei homem elástico, você ficava me corrigindo. Não, é homem borracha. Eu que fiquei, a culpa era minha, né? A dislexia do homem elástico passou pra mim. Enfim, avisando o Rafael, tá gripado, então tá rouco. Mas enfim, eu... Sinceramente, parafraseando ou roubando a mesma frase, enfim, de Martin Luther King, até pra falar o nome. Caraca. Eu tive um sonho. É, Rafael, não fala agora não, porque os caras estão invadindo igreja atirando, melhor. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu podia começar esse cast falando bem desse filme. Que eu podia. Reassistir esse filme e encontrar qualidades que o ser humano normal nunca encontrou, né? Eu achava que eu podia começar o cast crucificando esse filme, como a sociedade crucifica sempre. Tá quase chorando, né? Esse filme! É emoção, né, cara? Tio Jorginho, eu adorava esse filme, tio Jorginho. Cortando todo esse papo furado, eu revi. Que é o filme que a gente vai começar falando, que é o que completa 20 anos, Batman Eternamente. Eu revi Batman Eternamente e eu juro que eu tentei defender esse filme depois de assistir, mas eu não consegui, ele é realmente o que as pessoas dizem. Eu assisti esse filme no cinema, cara. Caraca. Esse é um sofredor, esse é um sofredor. Não, eu gostei quando eu assisti, mas... Tem que ver a coisa em retrospecto, né? Eu tinha 14, 15 anos e... Não existia filme de super-herói, né? Existia duas categorias de filme de super-herói, na verdade, naquela época. Existia os filmes que faziam sucesso, que era Batman e Superman. E os filmes da Marvel. E os filmes... Não, e todos os outros, que eram as tentativas fracassadas. Que era os filmes pra TV, normalmente. Tinha o Nick Fury, Agente da Shield. Punisher, vou ficar puto, hein? Com o David Hasselhoff, tinha o Punisher do Dolph Lundgren. Nossa, tinha o Doutor Estranho, que pouca gente sabe que teve um filme do Doutor Estranho. Mas pornô não conta, velho. Não é pornô, apesar de que o tiozão do churrasco que fez o Doutor Estranho parecia um cara de filme pornô, mas enfim. Não se tinha muito parâmetro, o filme de super-herói era aquilo, né, cara? E, tipo, eu assisti no cinema, eu gostei. Não tanto quanto uma criança que gritou feliz, desesperada, quando o Batman saiu de uma explosão em alguma parte do filme, que eu não lembro exatamente qual. E aí eu nunca me esqueço que ele sai, ele se livra, assim, da armadilha, o que é que tem acontecido, não lembro exatamente o que foi. Eu só ouço bem alto, assim, alguém gritando no cinema, assim, tipo, cara, eu nunca, nem em filme, eu já fui assistir o Scooby-Doo, eu e uma amiga minha, o primeiro filme do Scooby-Doo no cinema, numa sessão em que foi uma sessão à tarde, em que só tinha eu e ela de adultos, e só criança. Ah, é. Abraço pro Leonese. Só criança. E eu não ouvi nenhuma das crianças fazerem isso, de gritar, nunca vi na minha vida. Nesse dia específico que eu assisti o Batman Eternamente no cinema. E não fui eu, tá? Só pra dizer. Foi um amigo meu. Eu assistindo esse filme, eu fiquei pensando, velho, que diferente do estilo de cinema de quadrinhos que a gente tem hoje, esse filme é. Né? Ele é bem diferente, assim, sabe? E são argumentos, assim, que, sei lá, acho que é uma coisa da época, tava na época, e você, na época, acho que podia achar até crível, podia até aceitar. Cara, as cenas desse filme são horríveis, velho, é a coisa mais mal sincronizada da história. É, mal sincronizado mesmo, cara. O Batman dá uns socos, assim, a 3 metros de distância. Eu acho legal a cena que, tipo assim, no meio da festa ali do Edward Nygma, né, ele pula, assim, no meio do... de lá de cima, do vidro, né, que é uma cena que eles copiam do Batman de 89, né. Eu gosto daquela cena, aí tipo, ele vai lutando com todo mundo. Só que, tipo assim, a luta é bem, sabe, bem fraca, assim, sabe? Se fala nos bastidores é que, na verdade, o George Michael queria seguir a... Não exatamente a estética do Tim Burton, mas a... Mas essa vibe um pouco mais séria, assim. Porque apesar dos primeiros filmes serem bem estilizados, os do Tim Burton, na verdade, serem bem estilizados... Eles tinham uma pegada menos infantiloide, pelo menos, assim, né? Um pouco mais... É, eles eram mais góticos, né? Eles eram meio góticos. É, eles eram bem estilizados. Eles eram, de uma certa maneira, assim... eles não eram sérios nesse sentido. Eles tinham características bem específicas, mas eles não eram o que se chama de camp, né? Tipo, estilo o Batman dos anos 60, assim, e tal. E o George Michael queria seguir uma vibe, assim, um pouco mais séria. Não séria... estilo Christopher Nolan, mas um pouco mais séria. E a Warner que sugeriu, e por sugerir, entenda, obrigou, né, ele a fazer uma curva um pouco diferente, né. Por isso que eu não sei se vocês repararam, mas dá pra reparar que tem umas tentativas de falar sério, assim, dá pra ver que essas tentativas não vão muito longe, assim. O filme, aliás, a ideia antes do Josh Marker era fazer uma adaptação meio que algo seguindo a linha do Batman 1, né? Ele queria contar a origem do Batman. E aí, ele nesse filme, como a Warner meio que obrigou, até porque aconteceu no Batman de 92, né, Returns, eles queriam algo menos, sabe, menos bizarro ao estilo Tim Burton, né? Aí ele meio que nesse filme do Batman Eternamente, ele aborda a origem do Batman, né? Esse filme tem todo o lance do Batman tá ele relembrando a morte dos pais dele, vendo a morte dos pais do Dick Grayson. E essa é uma parte que eu me interesso pelo filme, que eu gostei do filme, sabe? Eu não acho o filme uma total perda de tempo quando você assiste ele, porque tem uma parte interessante que é essa. E eu gosto do Val Kilmer no papel, eu acho interessante. Então, a parte séria de ainda tentar seguir uma linha séria, tá mais que resumida nisso, né? Tá mais focada nessa parte. Agora, exemplo, no lance dos caras, eu acho que foi o grande erro também do Joel Schumacher de ter algum pulso firme ali. Porque é uma história que acho que os ouvintes aqui conhecem, e vocês aqui também que estão gravando comigo conhecem. A história do Tommy Lee Jones chegar pro Joel Schumacher e falar assim, cara, eu não sei o foco que o meu personagem tem que ter, sabe? Eu meio que tô meio que sem saber exatamente que linha que eu tenho que seguir, né? Aí o George Schumacher chega pra ele e fala, cara, faz que nem o Jim, sabe? Que nem o Jim Carrey. Você meio que percebe isso, que ele teve, faltou o pulso firme naquele momento ali, porque ele deu uma direção errada pro ator. Então, tipo assim, ele como diretor, ele deveria ter seguido outra linha. Então, tipo assim, a parte do Duas Caras, por exemplo, não tem parte séria, assim, sabe? Ele é um maluco como um vilão do Batman dos anos 60. Que as pessoas dizem sobre ser meio que uma adaptação do Batman dos anos 60, é verdade. É, muita gente fala que... Muita gente usa a questão do tipo, a interferência dos executivos e tal, e na verdade o Batman Eternamente, eu acho que o Batman e Robin seria um exemplo bem melhor nesse sentido, mas também dá pra falar do Batman Eternamente nessa questão, que é tipo assim, é um bom exemplo do filme que é feito com base no marketing e não com base no produto, né, O Batman Eternamente saiu do jeito que saiu porque a Warner não conseguia vender bonequinho do Batman do Tim Burton, porque era, tipo, as crianças não gostavam, né? Não era coisa que as crianças se interessavam, assim. É claro que o não vender é aquela coisa do tipo assim, em vez de vender 500 milhões em merchandising, eles venderam só 200 milhões e aí acharam que eram... Nós estamos pobres. Que era um fracasso, né? Então, porque essa questão de interferência do estúdio sempre tem, né, cara? O maior exemplo são os filmes da Marvel, né? Todos os filmes da Marvel, eles são... O estúdio tem mão de ferro ali, né? A grande diferença é que ali o estúdio não tá preocupado em vender bonequinho, tá preocupado em fazer a história. A gente pode argumentar se ficam bons ou se ficam ruins, isso é outra questão. Mas eles estão preocupados primeiro em fazer a história e depois, a partir da história, fazer os brinquedos, e não o contrário, que aconteceu no Batman Eternamente. Vamos pensar primeiro no visual pra vender os brinquedos e depois a gente joga uma história em cima. A diferença desses filmes pro da Marvel é que esse, como você falou, esse é pra vender, e a Marvel tá tentando seguir uma linha criativa, apesar de ser pra vender também. É, imagina uma coisa assim, ó. Eu trabalho com publicidade, tá? Então imagina uma coisa assim. Imagina que tu tem um produto e tu tem uma embalagem pra esse produto. O que a Marvel tá fazendo hoje em dia, eu espero que nesse ponto, é um dos poucos pontos que eu espero que a Warner siga o exemplo da Marvel, eles estão pensando em como vender o produto a partir do próprio produto. O que a Warner fez com Batman Eternamente e depois com Batman Robin foi, vamos criar uma embalagem e depois vamos pensar que tipo de produto a gente vai colocar dentro. Vamos escolher os vilões, né? Tipo, vamos escolher aqui com a roupa, como vai ser, né? Isso, porque o que vai vender é a embalagem. Tipo, foda-se a história depois, né? Não é muito diferente do que a Warner fez com Lanterna Verde. A Warner, infelizmente, tem um grande histórico de não pensar criativamente, de pensar em números. Hein? Val Kilmer, Nicole Kidman, Jim Carrey, Chris O'Donnell, Michel Teló, Tommy Lee Jones, Michael Jackson, Batman, Eternamente. Mas é meio foda, um maluco de 25 anos e o Batman adotar ele, tá ligado? Uma história que eu pouco ouvi ser desenvolvida, mas cara, quando eu descobri, eu falei, puta que pariu, velho. Sabe quem ia ser o Robin antes do Chris O'Donnell? Quem? Cara, eu lembrei dessa história agora. Marlon Wayans, cara. Não! Cara, ia ser sensacional. Nossa, cara. Nossa, ia ser uma delícia, hein? É, na verdade, essa era a primeira, era o pitch do Tim Burton, né? Pro terceiro. Sim. Terceiro. Ele já trouxe o Billy Dee Williams, né? É? Foi mas imagina a liga com o Marlon Wayans de Robin, o Jack Black de Lanterna Verde. Porra, o Michael Keaton de Batman. Era a ideia antes, né, do Tim Burton, né? Até porque tinha algumas coisas da produção que persistiram, né? Alguém sabe por que o Tim Burton saiu da direção desse filme? Ah, simplesmente foi o que o Algures disse, né? Tipo, a produtora falou assim, a gente precisa vender mais boneco, né? Precisa dar um outro foco um pouco mais, tipo, vamos deixar mais colorido e tudo mais. E trouxe. E aí. Colocaram ele no lugar de produtor, cara. Foi basicamente. É, o Tim Burton falou numa entrevista uma vez que ele começou a lançar ideias para um terceiro filme. E logo de começo, porque ele começou a lançar ideias logo, tipo, no lançamento do Batman Retorno, alguma coisa assim, tipo, bem no começo, assim. E logo no começo a Warner, ah, legal, vamos dar uma olhada, ah, beleza, essas ideias são legais e tal. E com o tempo eles começaram a cada vez menos não falar mais nada a respeito, não responder mais e tal. E aí, isso o Tim Burton comentando, e aí ele percebeu que o pessoal não tava mais muito interessado no que ele queria fazer por Batman, assim. Então daí ele começou a não mandar mais nada, assim, não falar mais nada. E aí a coisa foi acontecendo, aí quando viu ele já tinha contratado o Josh Schumacher e tal, já estavam seguindo com outra coisa, mas ele meio que sacou, assim, que não. Que a Warner não tava mais querendo. A vibe dele, né? É, querendo seguir aquela vibe ali, daí ele deixou, assim, foi deixando a coisa rolar. Sabe ele seguiu uma linha bem interessante, eu queria ter visto um terceiro filme com ele. Sim, poderia. E o Michael Keaton também foi nessa, né? Tipo assim, ele não gostou das ideias que estavam propondo ali, ele meio que saiu. Sendo que, a gente, vamos ser sinceros, né, a galera, tipo, não curtia tanto ele como o Batman, né? É, eu gostava, né, mas eu era bem novo, né, quando saiu o primeiro Batman, assim, então, pra mim... É, os Batmans dele eu reassisti recentemente, eu acho bem bons, assim, ele, apesar dele ser pequenininho, ele tinha uma boa presença como Batman. Porra, é um Batman diferente do Val Kilmer apesar ali, apesar de, né, ter o cabelo parecido com o meu, mais curto, assim. Então... Eu tava revendo... A gente tem que lembrar que foi a primeira vez que tentaram fazer um Batman realmente sério no cinema. Sim. Depois dos anos 60, né? Claro que antes já tinha tido outras tentativas, mas depois dos anos 60, o Batman do Tim Burton foi a primeira vez que falaram assim, tá, ok. Pô, pensem assim, ó, o Batman dos anos 60 influenciou, cara, dos anos 60 até os anos 80, pelo menos umas duas gerações, cara. Foi. A visão que as pessoas tinham do Batman, até o Batman do Tim Burton, era um Batman balofo engraçado. Correndo com uma bomba, né? Ficou correndo com uma bomba em cima da cabeça. Então, tipo, essa era a visão que se tinha dos super-heróis, assim. Talvez isso também seja um motivo pelo qual... Talvez isso também explique um pouco o direcionamento da Warner com o Batman eternamente. Talvez eles não tivessem... Eles não conseguiram pensar fora da caixa, não conseguiram enxergar o Batman como uma figura mais séria. Eles não conseguiram dissociar da cabeça deles essa ideia de que o Batman era um cara engraçado, era um cara divertido, era um milionário aí que saía vivendo altas aventuras e aprontando altas confusões, né, cara? E aí acabaram voltando pra essa vibe de novo, né? Uma coisa que eu gosto, assim, no Batman Forever, né? Que, aliás, nos Batmans do Joel Schumacher. Quando acaba o filme. Eu não, adoro. Cara. O uniforme, aliás, tem que comentar do uniforme também. E ele tá junto do que eu vou comentar agora. É a cidade de Gotham City, porque a cidade de Gotham City do Tim Burton, eu acho melhor. Ela, tipo assim, ela é realmente inspirada no estilo Tim Burton de uma cidade. Ele é inspirado pelo expressionismo alemão, né? Tipo assim, o cara... Ela é bem disforme, né? Ela é bem esfumaçada. Sabe, me lembra bastante, Lucky. Vocês devem ter assistido. É Metrópolis, né? Do Fritz Lang. Eu comecei, lembra que... não acabei. É, então, tipo assim, lembra bastante a cidade de Metrópolis, a cidade de Gotham City do Tim Burton. Agora, a cidade de Josh Marker, além de ser bem colorida, né, ele pensou em trazer aquela ideia de ser uma cidade gigantesca também, cheia de arranha-céus e várias coisas, só que ele colocou várias estátuas, assim, de homens nus na cidade e se tornou uma... Tipo, uma delícia, né, cidade, cara, de cidade. Cara, eu defino essa cidade como peculiar, sabe, e é perfeita a palavra, porque é algo tão... Tão bizarro. Eu defino como Mr. Olympia essa cidade. Fora que se parar de pensar no tamanho daquelas estátuas, tu fica pensando assim, cara, Gotham City não tem 200 anos, Gotham City tem 2000 anos. É, as estátuas foram construídas no período romano, do Império Romano ainda, sabe? Cara, pra serem tão grandes assim. É, e tem réplica da Estátua da Liberdade, réplica de Estátua não sei o quê, e tipo, gigantesca, assim, sabe? Vai no teatro, tudo gigantesco. Eu também mantém essa cidade bizarra só do Tim Burton, só que colorida. Parece um desfile da Beija-Flor, né? Aliás, o Josh Marker veio no Brasil lançar o Batman e Robin, né? Ele foi lá na Mangueira, né? Veja só você, tipo, meio que sugestivo, né? É a Mangueira entrada. Lembra, sabe aquela cena de Grayson rouba o Batmóvel? E ele vai no meio dos becos, assim, aí ele encontra aquela gangue. O Batman trancou o Batmóvel porque ele tava com medo que roube, né? Cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho que essas piadas são horríveis, mas eu achei engraçado. É só, tipo, o Batman foi. O Batman e o Robin foram pra um batizado, sabe? Tipo, o Batman no fim do teatro ele bate palma, né? Essas coisas. É. Vou jogar o Cogures ainda por um tempo. E pensei, galera, eu acho que eu vou ser sincero aqui. Eu gosto de piada. É. Eu vou rir. Eu acho que aquele momento ali ele meio que estabeleceu o universo muito ruim, mas o universo dele quando tipo, ele mostra aquelas gangues, todas pintadas com... A gangue da caveira tipo, mexicana. É, exatamente, cara. E tipo, naquela cidade toda, é um universo, ele montou o universo assim, vamos ser sinceros. Montou. E o visual do Batman, cara, tipo... A segunda roupa, que é a última que ele usa, nossa, não é uma bosta. Gente, que de roupas azul! Eu adorava quando era criança, mas hoje em dia, cara. E a roupa que o Charada usa no final? Tem uns trecos na orelha, velho. Aquela roupa assim, uns trecos. É, eu acho que dá pra definir o universo do Batman Eternamente, ou do Batman do George Schumacher, como um universo cyberpunk diva, na verdade. Era perfeito. Era um cyberpunk meio purpurina, assim. Não depreciativamente falando, mas era um, tipo, ele tentava pegar essa coisa meio cyberpunk dos anos 80, assim, e distorcer de uma forma mais rave, assim. Exatamente, um troço meio rave, assim. Nesse filme, até a gente falando desse visual, o final, cara, quando tem aquela base, assim, sabe, no meio de uma ilha, assim, cara, como que ele, em pouquíssimo tempo, que ele conseguiu construir aquela ilha? Cara, conseguiu... por que o Batman tem esse estraco na orelha, velho? É porque ele tem preparo. Puta, é a roupa do sonar, nunca foi treinada, né, a gente não sabe, às vezes ele tava consertando ali. Mas, enfim, aquele final, cara, com uma base gigantesca, com vários pontos de interrogação brilhantes e tudo mais, aquilo não é crível na história, não dá pra você entender como ele ia conseguir ter uma empresa que valeria muito mais do que a Wayne Enterprise. Aliás, tem uma cena que eu acho memorável desse filme, que ele entrando na Batcaverna, tudo se acendendo, né, porque o alerta de intruso deles lá é tipo ligar todos os computadores. Uma merda, né, cara? Exatamente. Batman é um retardado. Se o Robin conseguiu burlar aquela merda pra roubar um carro, velho. Exatamente, mas, cara, eu acho muito legal aquela cena dele destruindo. Eu acho que é, tipo assim, ali diversão total, assim. Eu acho que é um negócio... Assim, eu não vou falar que eu não gosto. Eu acho até da hora aquela cena. E se fosse um negócio, tipo, sério, seria muito... Não sério, mas mais bem feito, tá ligado? É, se fosse um filme mais bem feito, aquela cena se encaixaria pro personagem ali. E claro que teria que ser um Coringa, por exemplo, porque se fosse desenvolver o Charada, eu acho que não seria daquela maneira, sabe? Eu não sei como é Charada. Eu acho que o Coringa seria um personagem bem melhor pra esse filme. Aquela cena do circo faria muito mais sentido com ele do que com o Duas Caras. E outra, tem várias cenas nesse filme que é, sabe, simplesmente cenas jogadas. Tem uma cena que é só cena de ação, estilo Michael Bay. É tipo, vamos ter uma cena de ação do filme, galera? Vamos. Aí, tipo, mostra aquela cena do Batman andando na cidade, de repente aparece o Duas Caras com roupinha de senhorinha levando o berço, puxa uma bazuca, atira nele, aparece um monte de bombado que trabalha pro Duas Caras indo atrás dele, cara, pra que aquilo? Você aprendeu a enterrar a sua culpa com a raiva, eu vou ensinar você a enfrentá-la e aceitar a verdade. Você sabe como lutar com 6 homens, podemos ensiná-la a dar conta de 600. Você sabe desaparecer. Podemos ensiná-la a se tornar invisível. Invisível? Davi! O Linda sabe que invisibilidade é questão de paciência e agilidade. Fique atento ao que cerca você. Ninjitsu utiliza a pólvora. Como arma? Ou como distração. Teatralidade e ilusão são armas poderosas. Deve ser mais que um simples homem na mente do seu adversário. Dez anos depois, depois do fiasco que foi Batman e Robin, né? E aí, pra que lado o Batman ia seguir, né? Em 2003, a Warner resolveu, sei lá, colocar a mão na consciência depois de várias ideias que foram desenvolvidas para um filme do Batman. Aí foi se chamar o Christopher Nolan pra estar dirigindo o filme. E, cara, Christopher Nolan, o que ele tinha feito até então? Following, em 98, acredito eu. 98. Filme muito interessante, muito legal mesmo, vão assistir, eu já recomendei até uma vez no BDC. Dirigiu Memento, que é um filmaço. Esse é um filmão. Filme maravilhoso. E dirigiu um remake de um filme, eu não sei de onde, que país que era o filme, mas... Noruega. Dirigiu Insônia, que é um filme, apesar de não ser autoral dele... É bem tipo, bom, cara, dele. É um filme muito bom, cara, com Robbie Williams e Al Pacino. É um filme interessantíssimo. E esse foi um filme meio que, tipo assim, ele nos Estados Unidos mesmo, assim, sabe? E aí chamaram ele pra fazer o Batman, só que até então não tinha se criado o conceito do Nolan, né? Antes dele chamarem ele pro Batman, tinham chamado o Aronofsky pra fazer uma versão do Batman 1. Era ele e o Frank Miller. O Frank Miller fez... Eles estavam trabalhando num roteiro e ia até rolar o filme. Ia ser bem mais calcado, bem mais preso na realidade, entre aspas, do que esse do Nolan, até ia ter bem menos licença, ia ter mais licença poética com questão ao personagem, tipo o Alfred ia ser um mecânico negro. Esse do necando, do mecânico negão, né? O Big Al. Saiu umas artes conceituais do uniforme. O mecânico dele podia ser o Aço, né? Nossa, imagina, que delícia. Ou podia aproveitar e ser o Marlon Wayans também. Só que aí acabou não dando certo. Eu vi as artes do uniforme, o uniforme pelo menos eu achei que ia ficar bem legal, não sei. Ah, eu achei o uniforme foda pra caralho, cara, melhor do que os do filme do Batman do Nolan. Mandam aí se vocês acharem. Mas é, eu achei da hora o uniforme, ficou aquele roxo, ficou bonitão. O foda é que em arte conceitual todas as roupas ficam boas. Ah, o que é merda. Nicolas Cage de Superman não ficou não. Cuidado com a sua língua, eu sou... Duas putas pagas. Ficou assim, mano, ia ter uma aranha gigante, que nem no Aventura de James West, velho. Ia ser uma delícia, queixa. Mas enfim, galera, 2005 é lançado Batman Begins. E cara, eu ontem revi esse filme e eu já sou fã do Nolan, né? Curto pra caramba o trabalho do cara e tudo mais, né? É desse eu desejar no último filme, né? Vou explicar a física quântica e no final vou falar que o amor resolve tudo. Mas no Batman Begins, pra quem viu no cinema, quem viu no cinema aí, galera? Eu não tinha idade ainda, pai. Sai de... Eu não entrava no cinema. Nossa! Eu assisti o Batman Eternamente no cinema e tu não tinha idade pra ver o Batman Begins no cinema. Cara, quando você assistiu o Batman Eternamente no cinema, eu não tinha nascido. Cara, deixa eu... A gente tem aqui... Nossa, me senti velho pra caralho, né? Cara, eu tenho 18 anos, Joker tem 18 também, Lequim tem... 17. Qual a idade? 17. Pois é. De tudo novinho, cara. 10 anos atrás a gente tinha... Eu tinha 8, a gente sabe. Dessa idade, sabe? Eu assisti o Batman Begins no cinema. Ô, Algures, queria falar assim, aliás, quem assistiu no cinema esses filmes, Batman Eternamente, Batman Begins, manda alguma mensagem em comentário, ou até mesmo em alguma publicação no Facebook. Cara, enfim. Eu acho que eu assisti Batman O Retorno no cinema. O primeiro Batman eu não assisti no cinema, porque eu era, na época eu era muito pobre pra assistir filme em cinema. Mas o Batman O Retorno eu assisti no cinema, eu lembro. Eu acho. Caralho, velho. E do Batman Begins, velho, eu fico imaginando que deve ter passado na galera. Porque, assim como o Batman do Tim Burton, ele é um filme que trouxe um conceito completamente diferente do que a gente tinha visto no cinema do Batman, sabe? Desde do desenvolvimento do personagem a mostrar que, eu tenho 8 anos, perdi meus pais, agora eu vou virar um morcego que combate o crime. Não, sabe? Ele é um personagem. Eu gosto sempre de falar dessa parte específica do filme. Que ele era um cara que perdeu os pais, teve ainda uma vida em que uma parte da vida dele que ele estudou, foi morar em outra cidade, não ficou em Gotham, sabe? Foi, sabe, ter uma vida que seria a vida normal dele, e aí ele volta querendo vingar a morte dos pais, né? Um sentimento dele, que você seria um sentimento até real, muitas pessoas pensariam nessa ideia, né? Tipo assim, aquele momento ali ele teria uma oportunidade de conseguir vingar os pais dele, porque ele sabia onde o cara tava, né? Tava na audiência ali, ele ia querer se vingar. Só que, não, ele não consegue. De repente, assim, ele, como o Falcone diz pra ele, naquele momento ali não entendia nada. Sobre era um merda. Eu acho da hora que esse filme mostra, tipo, até o Bruce Wayne, até aquele momento ele era um merda, tá ligado? É, exatamente. Tipo, você não acredita que, pô, esse vai ser o Batman, né? E aí ele, de repente, pensa, não. Acho que ele nem sabia o caminho dele ali. E ele foi seguir, aprender sobre o mundo do crime. E de repente aparece o Ra's al Ghul, que dá um conceito a ele. E cara, pra desenvolver, parabéns pro Christopher Nolan, pros desenvolvidos, pro Goyer, porque desenvolveram muito bem o personagem. E porra, pra mim, esse filme tá no status quo, que eu gosto tanto dele quanto o primeiro Superman, que eu acho melhor que o segundo. O Batman Begins é interessante falar rapidinho sobre o contexto histórico, né? O Batman Begins, ele surgiu também numa época bem propícia, assim. Muita gente fala do Batman Begins como filme que mudou os filmes de quadrinhos de super-herói, assim. E eu não discordo dessa afirmação. Acho que o Batman Begins tem, sim, um papel muito importante. Mas tem que lembrar que o Batman Begins saiu num momento muito propício, que já tinha saído dois filmes dos X-Men. E os dois filmes X-Men tinham feito muito sucesso com uma premissa de que super-herói pode ser sério. Esse é o primeiro ponto que tem que se levar em consideração. Até o primeiro X-Men, que foi em 2000, que saiu em 2000, porque muita gente lembra do Blade, que saiu em 98, mas a verdade é que o filme mesmo do Blade que as pessoas lembram é o Blade 2. A gente sabe porque... Não, porque somos nerds. Eu lembro de Spawn. Eu lembro de 3 com o Triple H. O Spawn foi outro que eu coloco dentro das tentativas fracassadas. Que isso? Que era Batman e Superman, assim. Não, eu digo fracassada porque fracassou na bilheteria de qualquer maneira, né? Não, deu, não é. Foi uma explosão de bilheteria. Mas jamais fracassará no meu coração. mas enfim. Então, tipo assim, já tinha tido o filme do Homem-Aranha também, então o pessoal já começava a ver super-herói de uma forma diferente, assim. Então, eu lembro que quando começaram a divulgar o Batman Begins, assim, eles já começaram a divulgar sem ser uma história do Batman. Já começaram a divulgar assim, ó, essa história vocês não conhecem, sabe? Essa é a história do cara que teve os... cujos pais morreram e que treinou pra vingar a morte dos pais, assim. E, entre aspas, coincidentemente, ele acaba sendo o personagem que vocês conhecem como o Batman, né? E isso era muito interessante, porque o primeiro teaser que saiu não aparecia nada do Batman, assim. Só aparecia cenas do Bruce Wayne criança no velório dos pais, depois ele viajando e treinando e coisa assim, e não aparecia nada do Batman. Assim, acho que a última cena assim, do teaser assim, era uma cena do Batman, e era uma cena assim, típica do Batman, que os fãs do Batman do quadrinho estavam acostumados, mas que as pessoas do público, como a gente chama lá no MDM, público civil, talvez não tivesse tão acostumado, que era o Batman mais como uma silhueta no escuro, assim, do que propriamente o personagem aparecendo. Então, tipo, o filme é já pra deixar bem claro, ó, esse aqui não é o Batman que vocês cresceram assistindo, assim. Então eu acho que isso fez muita diferença, assim. Daí volta a questão que a gente tava falando de divulgação e coisa assim. Eu acho que foi uma das poucas vezes em que a Warner criou um produto e divulgou o produto pelo próprio produto, pelo que o produto era, e não o contrário, sabe? Então, tipo, eles pegaram, ah, ok, aqui a gente tem uma história diferente. Então vamos já deixar bem claro que isso aqui era uma história bem diferente. Eu acho que isso fez muita diferença, assim. O que pra mim foi ótimo, né? Eu lembro, meu Deus do céu, quando eu assisti, eu pensei, caralho, o melhor filme do Batman do mundo. Hoje eu já não penso que ele é o melhor filme do Batman do mundo. Foi aquela coisa assim, bah, esse era o Batman que eu queria ter visto. Hoje eu já acho que ele não é o Batman dos quadrinhos, mas aí seria pra uma outra discussão num outro podcast. Eu acho que as pessoas deviam dar mais credibilidade a esse filme, sabe? Eu acho que ele é tão eficiente quanto o Batman Cavaleiro das Trevas, eu considero. É porque, assim, a quantidade de argumentos que ele joga pra você, os argumentos que ele joga nesse filme e os argumentos que ele joga no Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas vence. É uma história muito mais envolvente. Mas eu acho que ele é tão eficaz naquilo que ele mostra, o Batman Begins, que pra mim ele tá no mesmo nível de qualidade do Cavaleiro das Trevas. Só que a diferença é que o Cavaleiro das Trevas mostra uma história que, sabe, tem mais reviravoltas e tem uma profundidade muito maior, né? Apesar de esse filme, o Batman Begins, ter uma grande profundidade. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, meu tio trouxe um DVD pra casa, acho que era 2006, eu não me lembro, era bem pequenininho, hein? E eu lembro, tipo, ele mostrou a cena do Batmóvel pelos telhados, assim, eu fiquei tipo, caraca, porra, cara, velho. Essa cena é foda. Eu amo essa cena, cara. Depois de um tempo, eu assisti o filme, eu ainda era muito pequeno, mas eu lembro de ter gostado muito e ter assistido milhões e milhões de vezes e ter brincado com meus brinquedos, fingindo que eles eram Batman. Assim, eu não acho que ele seja... Eu acho ele um bom filme, assim, realmente muito bom. Pra mim, ele é um pouco pior que o terceiro, eu acho o segundo e o terceiro os melhores, assim. Você acha o terceiro melhor, cara? Eu também acho o terceiro melhor que o primeiro. Eu acho que ele é melhor em questão do filme te envolver mais. Você fica, eu, pelo menos, quando fui ver no cinema, eu fiquei bem tenso no filme, assim. Eu gostei bem mais, eu me envolvi bem mais. O primeiro, não por já ter assistido várias vezes, mas... Mesmo reassistindo o terceiro, eu fico do mesmo jeito quando eu reassisto. E o primeiro nunca me causou nenhuma reação a mais, assim, do que ele sempre me causou. Mas ele é um filme muito bom. As cenas de ação dele eu acho bem meio fracas, assim. As cenas do treino são legais, mas pelo que eu acho que eu li isso em algum lugar, o Nolan falando que a ideia que ele queria ter do Batman era mais ou menos com... as cenas de luta como um filme de terror, tipo, você não sabe onde ele tá e ele vai aparecer do nada e tal, mas eu acho elas muito confusas, mas mesmo assim eu acho um filme bem legal, ele pega bastante nessa questão do medo, né, dos personagens, quase todos os personagens têm, tipo, seus medos revelados pelo Guys e no fim o medo é o grande vilão do filme e o grande mote pra trama funcionar. E eu acho que a inserção do Ra's al Ghul como primeiro vilão já do Batman, eu achei bem legal, assim, porque ele é um personagem bem presente na mitologia, e acho o Leonisson um excelente Ra's al Ghul. O novo conceito de Batman que foi criado nesse filme, legal, porque até então, os anteriores, Batman, né, você nunca tinha visto um filme que ele ia pegar ele o é Batman... Treinado, né? Ele é treinado, primeiro que é treinado, né, o Ra's al Ghul, todo ali na parte da Liga das Sombras, é muito interessante ali, é muito crível, né? Eu não vou dizer bem realista, porque eu acho que isso daí foi o mal do Cavaleiro. Isso, né, cara? Muito relativo o conceito de realidade dos filmes do Nolan. Mas eu não bem, vou desenvolver isso. Eu acho bem incrível. É bem incrível. Eu não vou nem entrar nesse mérito desse assunto, porque a gente já pode até fazer um podcast depois paralelo a isso, enfim. Mas acho que o foco aqui é o Batman Begins. Mas nesse filme, o desenvolver o medo como um tema principal era uma coisa que você não tinha visto antes, né? Pô, desde o conceito do Batman ter o medo por morcegos, né? E ele querer utilizar esse medo contra os inimigos. E os inimigos dele utilizarem o medo contra as pessoas, né? Tipo assim, o medo, sabe? Tipo, você colocar isso junto ao Batman não fazia sentido nenhum, né? Antigamente, se você pensasse, pô, o filme do Batman ele vai tratar o tema principal, medo. Talvez não tenha sido proposital, mas era a ideia do George Schumacher pro próximo filme, né? Do Batman depois de Batman e Robin. Sim. A ideia dele era justamente fazer essa coisa do Batman, não só por ter o espantalho como vilão, mas a ideia, o conceito do filme era fazer um filme mais psicológico com o Batman tendo que enfrentar os seus medos, né? Seus demônios interiores, vamos dizer assim, né? Nossa, ia ser excelente, um demônio interior gigante, assim, com um chifrão vermelho. Assim, era verdade que o cara do Jurassic Park ia estar no filme? Sim, é o Jeff Goldblum, nerd de óculos, tal, cientista. É, sim. É, o Jeff Goldblum. Ele que é Eu acho que sim, cara. Eu acho que eles queriam ele pra... Cara, na verdade, assim, tinha umas histórias que queriam ele pra Espantalho, mas recentemente Hollywood Reporter fez uma matéria sobre esse Batman Unchained, que é... Porque, assim, esse Batman Triumphant, o Hollywood Reporter fez uma matéria em que ele conversou com o Mark Protosevich, que é o roteirista do Thor, e que era o cara que tava fazendo o roteiro desse filme que ia sair. Ele fala que ele não sabe de onde vem esse nome Batman Triumphant. Que na verdade o nome era pra ser Batman Unchained, e que era o nome que tava no roteiro. E nessa mesma matéria do Hollywood Reporter, eles falam que eles estavam tendo conversas pra pegar o Nicolas Cage, cara. Porque o Nicolas Cage tava saindo do filme como é que é aquele? Face Off? A outra face. Não, Scorsese. Oi? Não, né, Rafael? Não, do John Woo. Não, falei merda agora. Outra face do... Isso, a outra face. Do John Woo. E aí disse que tinha visto ele nesse filme, o Josh Mark tinha visto ele nesse filme e tinha achado que, ó, ele parece o cara louco que seria o Espantalho, alguma coisa assim. E eles estavam tendo discussões pra que a Courtney Love fosse a Arlequina, cara. A Courtney Love tava querendo tava querendo deslanchar na carreira de atriz na época, e disse que eles tinham almoçar, chegaram a almoçar pra conversar sobre o papel e tal, eu sabe? Então... Olha, ela ia conseguir provocar o suicídio de mais pessoas. I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol. As a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. Eu lembro quando a primeira vez que eu assisti, eu era bem novo, já tinha uns 8 anos, eu acho. Eu não gostei da primeira vez que eu vi, porque eu achei bem arrastado o filme, eu tava acostumado com o Batman do desenho e tal, que é a melhor bem... versão de todos. E eu achava bem monótono o filme, principalmente por causa do começo e tal. E por causa da imagem, né, que passa do Batman, que é um personagem bem covarde. Hoje eu acho bem corajoso eles passarem essa imagem dele no começo de um... De um bundão. É, sim. Exatamente. É bem corajoso mesmo, ótima palavra pra isso. Aliás, você viu em DVD também, né? Não chegou aí no cinema. Foi em DVD. Piratão? Cara, Piratão, aquele Roots, bonito. Ah, sim. Lequinho, ainda bem que você tocou nesse assunto. Tira, depois de Power Rangers Tempestade Ninja, o segundo filme pirata que eu tive foi Batman Begins. Jack Sparrow, ele falou sobre o Pérola. Olha, que delícia. E cara, eu vou ser sincero, eu vou... Tipo assim, abrir seu coração. Vamos ser diretos. Sim, antes eu não tinha internet... Não dava pra ficar alugando filme, né? Então, tipo assim, muitos dos filmes eu vi pirata. Batman Begins, a primeira vez que eu vi foi quando eu finalmente consegui comprar o DVD pirata. Senão eu não ia conseguir assistir depois. E assisti pela primeira vez o DVD que eu comprei. Inclusive, eu tenho até hoje esse DVD, cara. Tipo assim, tá jogado na minha casa antiga onde eu morava. Mas enfim, cara. A cena que eu, criança, tinha... Foi há 10 anos atrás. Eu tinha 8 anos de idade. A cena que nesse filme, depois de todo o desenvolvimento, eu tava curtindo, assim, sabe? Quando era criança. Não vou dizer assim que eu vi o filme como eu via hoje, como eu vejo hoje, né? Mas na época eu já curtia pra caramba. E quando. As cenas que mais me impressionaram foram a cena em que ele está no. Com o Tumblr, né? Por cima dos telhados. Que era uma cena assim, tipo, eu nunca tinha visto o Batman fazer aquilo, né? E era algo extremamente impressionante, só que antes, aliás, a cena que eu fui agora citar como segunda, na verdade, aconteceu antes, olha a inteligência, né? A cena em que ele pede ajuda dos morcegos, né? Ele chama os morcegos, que é exatamente como do Batman. É, a cena do ano 1, exato. Cara, eu assisti esse filme no cinema, essa cena aí dos morcegos, que ele, tipo, chama um monte de morcegos. Cara, essa cena é foda pra caralho, cara. Essa cena é... Você tinha ali do Batman ano 1, e aí, tipo, na hora você... Caraca, não... Você chorou, fala a verdade. Não, eu, quando eu assisti, como eu comentei antes, assim, quando eu assisti, eu pensei assim... Caralho, esse é o filme do Batman que eu esperei ver minha vida inteira, assim. Porque tem muitas cenas. Ele tem um clima no 1, né? Ele é o ano 1 do Batman, né? Embora a gente tenha visto ali 7 anos da vida do Bruce Wayne, ele pode ser considerado um ano 1 do Batman, assim, né? E ele é... E, ele é muito legal porque, como eu tava comentando antes dos outros filmes, do Homem-Aranha e dos X-Men, ele faz aquilo que os X-Men e o Homem-Aranha tinham começado a fazer, que é, tipo, começa a ficar interessante se ver a história do Bruce Wayne. Tu se interessa pela história, pela trajetória do cara, e não só fica contando no relógio até a hora do Batman aparecer, que basicamente os filmes do, não só os do George Marcus, o Tim Burton também era assim, tu simplesmente ficava esperando o Batman aparecer, porque era o que tu queria ver, era o espetáculo, né, e o Nolan subverte tudo isso, e pensa assim, tipo assim, não, a gente... O espetáculo cinematográfico aqui é o drama, não é o visual, não é o sensacionalismo, né? Então, por mais que tenha coisas no Batman Begins que tu olha e tu diz assim, puta que pariu, esse final, tu vê que é pra agradar executivos que não iam conseguir entender uma história puramente urbana, assim, de super-herói, no caso, né? Mas fora essas pequenas coisas, assim, tu vê essa tentativa de fazer assim, bah, vai parecer extremamente babaca falar isso, mas tipo, uma história que parece ter almas. Alma, deixa eu ver sua alma. Sabe? O que era diferente dos outros filmes. Os outros filmes pareciam simplesmente embalagens, assim, né? Tipo, mas uma coisa totalmente plastificada, né? Ô, Guriz, o que você falou aí faz todo sentido, porque parecia que o filme crescia quando o Batman aparecia, porque é justamente, vou usar a palavra conceito de novo... Eita, tá delícia. Que é do símbolo, né? Uhum. Que era justamente o que ele queria pregar ali na cidade de Gotham, né? O símbolo do Batman. E quando ele parece realmente uma figura meio que mítica, assim, sabe? É, então... a história, ela é um épico nesse sentido, né? Não um épico... como as pessoas conseguem imaginar, como elas veem um épico do tipo assim, ah, uma coisa grandiosa. É, homérica, né? Assim. Mas um épico no sentido mítico mesmo. Ele é realmente uma história mítica, se tu olhar pra trás. E isso com certeza é a base do Nolan, porque isso fica bem claro no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Essa ideia. Se vocês olharem pra trás e no teatro grego, nos grandes clássicos, grandes histórias dos heróis gregos, romanos e tal, antigos. É esse tipo de coisa, são pessoas superando os 12 trabalhos de Hércules, são semideuses ou deuses ou pessoas comuns como a Odisseia e a Ilíada, pessoas passando por grandes aventuras, mas não grandes aventuras estéticas como eram os filmes antigos do Batman. Os filmes antigos que eu digo, esses filmes... do George Schumacher, do Tim Burton, e sim partindo por aventuras que são ao mesmo tempo físicas e internas, né? Externas e internas, né? Subjetivas também. Isso é o que acontece com o Batman Begins. Tudo que acontece externamente é uma espécie de reflexo dos próprios conflitos internos do Bruce Wayne, né? Então, isso é o caráter mítico da história, né? É uma coisa que é um tipo de seriedade que, mesmo em filmes mais sérios, como os filmes do Tim Burton, não tinha. Ele não ia tão a fundo. Não que o Tim Burton não tenha capacidade de fazer isso. Ele fez isso, por exemplo, com o Edward Mão de Tesoura. Sim, ótimo. Mas ele não foi tão fundo, provavelmente, porque. Por N motivos, né? Não veio ao caso porque não é nenhum demérito dos filmes do Tim Burton. Eu gosto do filme do Tim Burton. É só pra fazer uma comparação mesmo, né? Do como, tipo, o Christopher Nolan, ele pegou a ideia de, ah, o Batman é um personagem, é um ícone cultural, então vamos transformar ele numa mitologia moderna. Basicamente é isso que ele fez, assim. Acho que o final do filme eu não gosto muito ali, metade pro final eu acho meio... Fica meio chato. Você não curte, cara? Eu acho meio bosta. Acho o final meio bosta. Eu não sei, eu não teria um final. Outro final, mas assim. Qual, mas qual? Você fala a parte da luta, do. Aquela parte da Rachel e tudo mais. Tipo, olha. Aliás, a galeria de vilões desse filme eu acho sensacional. Pra mim, eu achava quando eu era criança sensacional, sabe? Tipo, Batman vai e é treinado pelo cara. Aí ele vai pra cidade e enfrenta o Espantalho, que era um personagem que eu nunca tinha ouvido falar. Eu meio que vence ele. Aí retorna o Ra's al Ghul, que era outro personagem que eu também nunca tinha ouvido falar. Interessantíssimo, porque o Liam Neeson confere um peso ali no personagem. É um bom exemplo de como a quantidade de vilões num filme não tem nada a ver com a qualidade em si, é... e sim o como tu usa eles, né? Porque tem quatro, tem pelo menos quatro vilões. É, tem o Falcone, tem o... Tem o Zaz, aparece no o filme Zaz, também. O Espantalho e o Haas, né? E o Haas, é. Então, claro, claro. As pessoas dizem, ah, mas o Zaz apareceu lá só como praticamente um easter egg. Sim, ok. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tu pode usar mais vilões sem sobrecarregar a história, né? Então, nesse caso, eu concordo plenamente com o Rafael. Pra mim, uma das grandes vantagens do filme é isso. É tu poder usar vários vilões, ou pelo menos dois, né? Compara, por exemplo, o Batman Eternamente, já que o Pod é sobre isso também. Compara o Batman Eternamente com o Batman Begins. Que o Batman Eternamente também tem dois vilões. E dois vilões icônicos, porque o Ra's al Ghul, pelo menos pros fãs, o Ra's al Ghul e o Espantalho são dois vilões clássicos e icônicos dos quadrinhos do Batman, e compara o que foi feito com o Charada e com Duas Caras, né? Tipo, o Charada e Duas Caras, eles parecem é demais. Parece dois idiotas tentando fazer uma coisa, tipo, idiota. Duas Opa. Caras podem tentando pegar uma moeda. É, milhões de moedas, né? Tipo, duas moedas. Que cara, sendo que eles se conhecem, que é tipo assim, Duas Caras tá lá no covil dele e tudo mais, e de repente aparece o Charada. Aí, quem é você? Eu vou te matar. Aí ele, vamos matar o Batman, ele. Matar o Batman, é! Aí eles viram amiguinhos, sabe? É, aí a sala tá dividida, e aí tem lá... É, caraca, gostei desse lugar, velho, vamos matar o Batman, não sei o quê. E de repente, no final, taca a arma apontada na cabeça do Bruce Wayne. Não, não, não mata ele agora não, porque ele não vai aprender. E eu preciso deixar essa charada aqui, que é a última. I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol... As a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. É, o negócio do Begins, ele tem nessa parte de vilões, é legal que ele tem uma hierarquia dos vilões, né? Tipo, o Ra's al Ghul é o grande vilão, ele é mesmo uma ameaça. Tanto que o Espantalho tem medo dele. E tanto o Espantalho é um vilão menor, assim, pelo menos nesse quesito, nos quadrinhos ele também não chega a ser, tipo, o vilão. E no terceiro ele volta a ser, né, só uma peça ali no tribunal do Bane. É, a única coisa que eu vou discordar de ti é que nos quadrinhos o Espantalho é sim um baita de um vilão. Só pode não ser nos 952. Mas no 952 não. Mas eu acho que também é a questão da função que cada vilão tem. Cada vilão tem o seu lugar, assim. Isso se vê também nas sequências, assim, né? Tanto que o Espantalho, pegando essa ideia que o Lequim falou de vilão menor, o Espantalho é um personagem que ele aparece em todos os filmes do Batman, do Nolan. É verdade, no segundo isso é uma coisa aparece. Muito legal. É, isso é uma coisa muito legal. Ele aparece no Cavaleiro das Trevas, ele aparece no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Numa participação pequena, mas ainda assim, aquilo que o Rafael falou, que a gente comentou por alto aqui, a questão de ser realista, essa coisa, é que as pessoas confundem realismo com verossimilhança. Exato. São duas coisas completamente diferentes. O que o Nolan tentou fazer com o Batman, e eu não vou dizer que ele foi 100% bem sucedido. Ele com certeza foi muito mais bem sucedido do que as tentativas anteriores. Eu, por exemplo, ao contrário do Lequim, que o Lequim comentou que adoro, gosta do Cabo das Trevas Ressurge, eu assisti no cinema e achei uma bosta. Que isso, que errado. Você tem o direito de estar errado. Você tem esse Mas assim, o grande, pra mim, o grande lance, vamos criar uma história que quando tu tá assistindo, ela parece real. Ela parece que ela poderia estar acontecendo. Mesmo que tem coisas ali, máquina de micro-ondas, é tudo tão colocado dentro de um sistema que funciona. Tu assiste e parece que é uma coisa real. I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol. As a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. A gente fez esse paralelo aí, o Auguri falou de ter dois vilões ou mais e. Ou como eles funcionam em ambos os filmes, mas eu acho que é uma pegada bem diferente dos dois. Eu não vou falar que eu desgosto, assim, eu acho uma merda eternamente. Se estiver passando, eu vou assistir. E o Begins é um filme da hora, é um filme bem construído ali, ele constrói um universo que, pô, é um puto universo do Batman. Eu acho, assim, um começo sensacional e pro que tava a vir, assim, ele preparou muito bem. Tava lembrando que acho que uma coisa que rola nos dois filmes é que nos dois a Mansão Wayne é atacada, né? Como é a senhora aí na Mansão Wayne? Sim, exatamente. E, bom, mas quanto aos filmes, eu acho o Eternamente um filme bem ruim, assim. Ele não é um filme que eu não gosto de assistir nem, assim, pra guilty pleasure, né? Acho ele bem tosco, assim. Ele é um, ele não é um tosco engraçado, tipo, só Sharknado. Ele é um tosco que faz me sentir mal, assim. E olha que eu curto pra caralho filme tosco, mas esse não dá, né? E quanto ao Ben Gisner, eu acho um bom filme, assim, acho que ele começa muito bem a trilogia. E, como eu disse, eu acho muito corajoso no começo do filme eles colocar esse Batman como covarde. Bundão. Assim. E faz um puta paralelo com o 3, né? Agora eu vou cutucar. Se o Cavaleiro das Trevas tem algum mérito, é de fazer o Batman Begins ficar muito melhor. Filho da puta. Do que ele já era. Exato. Um dos grandes méritos desse filme sensacional. É porque surgiu um filme nosso. E é, cara. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que vocês são fanboys do Christopher Nolan. Não é, cara, não é. Não fale isso, pelo amor de Deus. É sim, cara. Assista esse filme de novo. Não, fanboy é você chegar, assistir Interestelar e defender de maneira horrível. E o Corto, não participa mais desse podcast. Eita. Mas, cara, é... Ah, inclusive, para com isso, velho. Ô, Guri, será que foi o Corto que gritou no cinema aquela vez, não? Ah, não, o Corto é mais novo que eu. Só não devia estar no Corto, cinema naquela época, mas... Olha só, Corto, um abraço pra você, cara. Que eu tô ficando, pelo amor de Deus. Poxa, não, mas falando sério, sem brincadeira, o Batman Begins não tem como negar a importância que ele tem pro cinema, né, cara? Todos os filmes, não só de super-heróis, mas todos os filmes, diversos outros filmes, entre aspas, blockbusters, seguiram não exatamente a fórmula, mas tentaram seguir essa ideia do Batman Begins, né? O próprio Homem de Ferro. A maioria dos filmes de origem, né? Exatamente. Filmes de origem, o Batman Begins meio que se tornou a referência, né, cara? Então não tem como negar a importância que o filme tem. Claro que eu poderia citar, assim, N coisas que eu não gosto no filme, mas eu sou o cara que eu tenho DVD, eu assisti trocentas mil vezes esse filme. Inclusive, eu falo uma coisinha rapidinho, pra quem vocês falaram de filme pirata, agora eu vou defender os filmes originais. O DVD do Batman Begins, pra quem gosta comprar DVD pelos extras, cara, eu acho que o DVD do Batman Begins é um dos melhores que tem, porque ele tem uma porrada de extra. Que nem eu que compro a lei. Batman Eternamente, acho muito merda, mas eu sou um verme. Qualquer merda de super-herói que estiver passando na TV, não tiver nada pra fazer, eu vou assistir, mesmo que seja a pior coisa do mundo. Ou a coisa sensacional que nem Dark Knight Rises. Caraca, eu vou assistir também, mesmo achando uma merda. Ou Spawn. Melhor filme. Não, Spawn é melhor que Dark Knight Rises. Não, melhor que Dark. Não, Spawn é. Não, peraí. Não, é sim. Inclusive, Spawn, o Michael J. White tá nas duas, tá no Spawn e no Batman. Primeiro, falando sobre o lance de DVDs, enfim. Hoje em dia, eu também compro bastante DVDs e Blu-rays. Como vocês podem ver, até fiz um vídeo. Eu só compro os Stallone. Eu tenho o box em Blu-ray da trilogia Cavaleiro das Trevas. Tá bom, Algures, eu tenho box. Eu tenho box em Blu-ray, não é DVD, não. Não. Tentação, né? Só os CDs. Eu só compro, né? Só compro desenho, só. Mas pra gente entender, né, daqui. Eu acho que ele pode até ter mais extras que o Blu-ray. Mas o Blu-ray também tem bastante extras. Tem até uma opção lá que você assiste o filme com alguns quadrinhos, assim, que eles mostram informações sobre como aquela cena foi rodada, ou a origem daquela cena nos quadrinhos. É bem interessante, assim, tem vários extras no Blu-ray, é bem legal. Enfim, sobre o Batman Begins e o Eternamente. O Eternamente eu tava reassistindo e eu terminei de assistir e falei, caraca, que não dá pra defender realmente o filme. Mas tá presente na minha infância, eu não posso tirar isso. Eu alugava em VHS, sabe? Ficava assistindo em looping. Então não dá pra, sabe? Não dá pra esquecer essa parte de minha vida. E pra mim não é um filme horrível. Tem ainda aquela parte do Bruce Wayne, sabe? Lembrando dos pais, da morte dos pais e enfim. Aquela parte eu acho bem interessante do filme. Eu não citei no cast, mas a trilha sonora é sensacional. Eu gosto da música tema, eu gosto. Nossa, da... É verdade. E o Tio. Não, a soundtrack também. A trilha é uma bosta. Não, a música do Tio é da hora. Não, já começou errado. Tech. A música do YouTube é da hora, essa frase não existe. É, a música do YouTube é sensacional. Então, deixa eu dizer uma coisa, então, bem rapidinho, que eu falei no meu Facebook. O CD do Batman, da trilha sonora do Batman Eternamente, foi o primeiro CD que eu comprei pra testar o meu primeiro aparelho de CD que eu comprei com, provavelmente não com o meu primeiro salário, mas com os meus primeiros salários. Caralho, o meu foi a trilha sonora da novela Da Cor do Pecado, mas... Nossa! Enfim! Não sei qual começou pior, hein? A vida me leva... A música do Seal, velho. Tá no Batman Eternamente, pô. Aí você acabou. Caralho. Pariu. Que legal. E o videoclipe, que também é sensacional, é dirigido também pelo John Schumacher, cara. A área do videoclipe do U2 também é bem legal, que é quadrinhos, né? É, aquele videoclipe me fez achar por muito tempo que Batman Eternamente era um ótimo filme. Ainda não acho uma perda de tempo. Se você quer assistir, vá assistir sabendo que é um filme... Vou assistir um filme ruim, sabe? Mas ainda é legal aquele universo bizarro que o Josh Michael cria. E fazendo um paralelo com Batman Begins, os dois filmes, eles abordam a origem do personagem do Bruce Wayne como Batman, só que a diferença é que Batman Begins, ele explora e é um filme de origem mesmo, né? Mas o Batman Begins eu acho um filme sensacional, porque ele me impressionou com todo aquele universo do Batman que eu nunca tinha visto antes, sabe? Your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Então chegamos a parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer essa indicação para essa semana. Então já contei meu Batman. Eu vou indicar dois quadrinhos do Batman. Um é um quadrinho independente, eu não lembro o nome dos autores, mas chama Batman The Deal. É curtinho, tem. The Dildo? É! Me explica essa porra! É porque ele não tinha, então ele teve que colocar um dildo no lugar. Voltamos ao Joe Schumacher? Exato. Não, The Deal, sabe, o acordo. É um... eu não lembro o nome dos autores, como eu já disse, mas é um quadrinho curto de umas 6 páginas que mostra um final pro Coringa e pro Batman, assim. Pera aí, é só um quadrinho que chama Batman The Deal e mostra o fim do Coringa e do Batman? É, com a sua mãe na cama. Puta baga, caralho, e agora como é que eu faço? Deixa eu acabar de falar, Edgar. E é bem legal, cara, tem uma arte bacana, a história, ela desenvolve em poucas páginas, assim, bastante a relação entre o Batman e... Relação quase romântica mesmo, a gente tava zoando, mas é quase como se fosse uma relação homoerótica entre os dois. E eu acho bem da hora, assim, é de graça, tem aí pra ler. De graça. E pra me redimir do negócio do espantalho, eu tava lembrando, tem eu comprei, ó, um encadernado da Alan Davis que saiu aqui no Brasil, tem uma história bem da hora dele do espantalho, que o espantalho faz, quase mata o Robin. É bem legal, eu achei bem bacana, assim, era o Mark Byrd escrevendo. E é o encadernado das lendas do Cavaleiro das Trevas, número 1, do Alan Davis. É bem legal, comprem. Eu comprei os dois e vale bastante a pena. A arte é bem boa. Alan Davis era mestre. Eu vou indicar a HQ do Planetary, que eles encontram o Batman, né, o crossover. Sou bem fã da Planetary, é minha HQ preferida, e acho bem interessante o crossover, porque eles encontram até o Adão Ed. Eu, né? E Robin descobrimos que sua mãe também é puta. É isso. É muito boa essa HQ mesmo. Eu tava comentando que era muito boa essa HQ no mudo, aí agora só tô repetindo. Ele fez um monólogo no mudo. Cara, o que o Joker não fez hoje, ele fez. Na verdade eu fiz, aquela hora que vocês me chamaram, eu demorei, eu tinha feito. Eu só não falei. Todos nós fizemos alguma. Bom, eu vou dizer pra vocês visitarem a cidade de Batman na Turquia. Não, tô brincando. apesar de que é verdade, existe uma cidade e vão à Suécia também, né? Mas na verdade o que eu vou indicar é, tem um serial do Batman com Sucrilhos Kellogg's, você tem energia para vencer, chamado Batman e Robin, que acho que foi o primeiro que foi feito, que é de 1949, que era na época em que se fazia a série no cinema, porque não existia TV. E eram filmezinhos curtos, assim, e bem, bem seriado mesmo, assim. Tipo, sempre terminava, nesse ponto era estilo Batman dos anos 60, assim, terminava sempre com um cliffhanger pro próximo episódio. Mas ele era mais sério do que o Batman dos anos 60. E é legal porque, uma, porque é bem antigo, né? Aí dá pra ver umas coisas bem, bem nada a ver, assim. Sim. E umas coisas pré-consolidação do Batman, assim. Então tem coisas que não existia ainda, que hoje em dia a gente considera cânone do Batman. Que é legal porque ele mostra uma coisa que até hoje nunca foi abordado em nenhum filme do Batman, em nenhuma adaptação do Batman live action, a característica detetivesca do Batman. Nessa série, nesse serial. Mais serial, mais pilha, mais diversão. Ele se disfarçava de gangster, ficava no meio das quadrilhas e se infiltrava e coisas assim, que é coisa que ele não faz nas adaptações recentes. Assim. Então é interessante, eu recomendo. É Batman e Robin. O review que eu fiz lá daquele box Super-Heróis do Cinema, que tem o Flash Gordon aí. E, tem uma versão que é essa série que o Guru está falando agora. Então tem lançado DVD. Se você for na Americanas, com certeza você vai achar o DVD da série. E é R$19,90, galera. Se vocês quiserem conferir, assim, sabe? É, tipo, a série que o Guru está falando aí, só numa Americanas que vocês acham. Mandei um link do Google. Pra vocês verem as imagens. Essa deles, deles correndo, assim, o Batman com a máscara enfiada na cara, tá delícia. E o Batman com, tipo, assim, umas orelhinhas caídas, assim, meio tristão. Ó, o do Aronofsky ia ficar assim, hein? Exatamente. Ah, é? Indicação no dia de hoje. Eu vou indicar a primeira HQ do Batman que eu li, contando com essa, são três que eu li na minha vida. Que eu nunca fui ler de quadrinhos, né? Batman, o Homem que Ri. Ah, bom, bom. Eu sei que eu tenho ela ainda em casa, ela tá toda arrebentada, assim, sabe? Tipo, ela realmente tá numa qualidade bem horrível, assim, de conservação. Caralho. O desenho, eu acho que é o Doug Monk que faz, não é? Acho que é o desenho. O Doug Monk desenha pra cacete. Cara, mas é bem legal essa HQ aí mesmo. Doug Monk, exatamente. O começo é bem chocante, assim, do Coringa. Ele atacou o reservatório, tá todo mundo segurado, é muito bom. É justamente o nome, é o Homem que Ri, por causa do filme que inspirou a criação do personagem. É uma HQ sanguinária, né? Eu criança nela lá, eu fiquei impressionado que, tipo, extremamente violenta. E eu curti, porque ali pros habitantes de Gotham, Batman era um monstro, né? Ninguém conhecia o Batman ainda direito. Não sabia sobre ele, e justamente é a primeira parte do Coringa, e ele sempre fazendo anúncios no jornal que ia estar matando alguém à meia-noite, enfim, alguma coisa que você viu. Na verdade, essa história é meio que uma releitura da história da primeira pessoa original do Coringa. Sim, porque sim. Que é basicamente a mesma coisa, né? Ele só faz, claro. Pouco tempo atrás a versão original foi em 99. Ah, é? Né? eu tenho. Nossa, é baratinho, nossa. É uma fininha, assim. Ele só moderniza, né? Só dá uma modernizada, assim. E também, nesse HQ tem bastante o Batman Detetive também. É, as nossas indicações, acho que todas têm meio Batman Detetive. Nas do Alan Davis, ele é muito detetive, assim. São as histórias bem legais mesmo. A gente tá indicando pra vocês, galera, que o Batman não foi tanto no cinema. Leiam essa merda, a gente tá indicando pra... Eu sei, cara, ela não é retardada. Terminamos mais um podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de agradecer novamente as participações do Já de Casa. Ah, Já de Casa não, foda-se, né? Porque vocês são membros, vocês estão sempre nos casts, né? É o Joker e o Lequinho. Não por isso. Acessem o Pipe Bomb. A gente posta. O Joker, na verdade. Posta notícias sobre luta livre. Quase diariamente, né, Joker? Na página do Facebook. Acessem a página do Facebook, acessem o blog. E é isso aí, acessem lá. É pipebombuniverse.blogspot.com. E a página do Facebook, acho que é Pipe Bombcast, algo do tipo. Eu gostaria de agradecer ao Gures pela sua participação. Eu que agradeço por ter me convidado para um tema bem bacana. E desculpa aí qualquer coisa, como diz o ditado. Te perdoo. Desculpa por falar a verdade. Não. Cavaleiros das Trevas seja uma bosta. Bom, Jackpot, que é um projeto de quadrinhos do Guilherme Balbi, do qual eu sou roteirista, vai sair, bateu a meta no Catarse, mas aí, né, vamos estar provavelmente no FIC. Então quem for pro FIC lá vai poder conferir, quem acabou não apoiando. Desculpa interromper a sua indicação. Você vai pra Comic Con Experience? Mas o Jackpot vai estar lá, cara. O que acontece é que, tipo assim, a gente vai estar tanto na CCXP quanto no FIX. Só que eu sou assalariado, então eu preciso definir o que que eu vou. Qual que eu vou. E aí eu decidi por aquele em que eu tenho lugar pra dormir e sem pagar. Que no caso é Belo Horizonte. Então eu vou. É, bem melhor, cara. Sabe desses. Ótima escolha. Enfim, é que. Eu e o Zorzinho, e pode ser que eu também do BDC estaremos lá marcando presença, mas enfim, não vamos dar mais informações. Quem sabe eu não vou, né? Quem sabe eu não vou. Quem sabe o Lequim também não vai, né? A gente dá mais informações mais próximo do evento. Mas é uma certeza, eu e o Zorzinho a gente vai estar por lá. Pra quem não conhece o Jackpot, procure Jackpot Universe no Facebook, vocês vão ter lá mais ou menos uma ideia do que é. E quem for pro FIC ou pra CCXP vai poder dar uma olhada lá e conhecer um pouco melhor. Acesse um MDM ou não. Né? Se você nunca leu MDM, é melhor não. Eu recomendo não. E eu também escrevo pra um site chamado Astro PT, que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. É um blog de ciência de Portugal, aliás, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor blog de ciência. E eu escrevo lá daí sobre ciência, não sobre nerdice, né? Eu escrevo sobre coisas mais chatas, assim. Mas quem curte, né, pode dar uma olhada lá, é astropt.org. Ah, tem uma HQ chamada Diziri, que é uma HQ digital, que tá no maisgibis.com.br, que é uma HQ catástrofe, é uma história bem, bem interessante, bem diferente. Então dei uma curtida lá, que é bem, bem baratinho, R$2,90 cada edição, são 8 edições, ainda não saiu tudo, mas dei uma olhada lá. E acho que... eu tenho mais uma... Nossa, que tipo... Não, peraí. Calma, gente, até amanhã. Eu tô a barraquinha na feira, a gente vende aí. Calma, é a última, eu prometo. Tem uma coluna de terror, que é pra ser semanal, mas na verdade eu não consigo manter a periodicidade, que é de quadrinhos de terror no site da Dino Studio, do que também tem o Argcast, né? Aí é pra ser toda semana, mas não sai toda semana. Mas é uma coluna sobre quadrinhos de terror, então lá sempre eu falo sobre quadrinhos de terror. E era isso. Ó, pessoal, acessem aí a aba do post, o que o Algures faz, né, ou projetos do Algures, né, que vai estar tudo aí. A gente vai fazer Algures. Um post separado. Terminou mais um podcast Banco de Cérebros, mais longo do que o normal, mas enfim, o assunto rendeu. Eu peço a todos vocês, ouvintes, que comentem aí no post, que é importante, galera, a gente saber, caso quem comentou. Aliás, lembrei de uma coisa, vamos ler comentário rapidinho aqui. Porque eu esqueci da última edição de ler comentário. Rapidamente, eu dou o comentário de Gilberto Fernando, que comentou lá a equipe do BDC. Esse cast está entre os melhores, junto com o do mundo da dublagem. Incrível como, mesmo não sendo tão escutado como o rádio, né, é eficiente. Então só se tem a comemorar essa fantástica invenção. Viva o rádio e abraços. Gilberto, novamente o comentário dele, valeu. E o Esquizofrenizando de Almeida comentou: excelente cast. É de nada. Tá certo, cara. Valeu, galera, pelos comentários. E tá vendo, façam como eles, comentem também. Seu comentário vai ser lido. Obviamente que a gente precisa arrumar uma parte de leitura de comentários ou algo do tipo. Enfim, galera, deixe seu comentário, que é importante a gente saber o feedback de vocês, cara. E tem nossas redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que a gente posta bastante coisa. A cena que eu tanto amo do Batman Begins tá lá. Tudo / Banco de Cérebros, tem os links aí no post. E pra quem não conhece o site, bancodecerebros.com.br. Grande abraço e até mais, até a próxima edição. Próxima quarta-feira. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.